sertanejo, homem de bom coração. A luta é grande, é tão difícil, meu irmão. Com fé em Deus vou levando minha jornada. Foi no cabo de uma enxada que aprendi a trabalhar. Com sacrifício, com meu pai e meus irmãos, foi assim que eu aprendi a viver lá no sertão. Sou sertanejo, homem de bom coração. A luta é grande, é tão difícil, meu irmão. Com fé em Deus vou levando minha jornada. Foi num cabo de uma enxada que aprendi a trabalhar. Com sacrifício, com meu pai e os meus irmãos, foi assim que eu aprendi a viver lá no sertão. Um sertanejo com seu rosto tão marcado, com seus pés encalejados de tanto trabalhar. Meu Deus do céu, olhe pra esta nação, e o homem lá do campo que mora lá no sertão. Meu Deus do céu, olhe pra esta nação, e o homem lá do campo que mora lá no sertão. Sertanejo, homem de bom coração. A luta é grande, é tão difícil, meu irmão. Com fé em Deus vou levando minha jornada. Hoje num cabo de uma enxada e aprendi a trabalhar. Com sacrifício, com meu pai e meus irmãos, foi assim que eu aprendi a viver lá no sertão. O sertanejo com seu rosto tão marcado, com seus pés encalejados de tanto trabalhar. Meu Deus do céu, olhe pra esta nação, e o homem lá no campo que mora lá no sertão. Meu Deus do céu, olhe pra esta nação, e o homem lá no campo que mora lá no sertão.